Pelo amor de Deus, as mulheres não têm que ter mais direitos, elas têm que ter mais privilégios, entendeu? O fardo que a mulher carrega, eu gostaria, sabe? Eu desafio alguém vir me falar que o pai tem uma responsabilidade semelhante ou maior do que a mãe. Não Claro que tem! não. A gente fica realmente. Quando a mulher, ela tem que ter todo tipo de privilégio possível. Essa história de, ai, vamos nos igualar aos homens, é de uma Sabe, igual burrice sem precedentes, o porque a pauta realmente conservadora dos homens não é essa coisa MGTOW de ficar falando, ai, olha que horror, a mulher também, tá vendo? Mulher é uma desgraça, sai fora todo mundo. Essa pauta dos MGTOWs. O homem real é o homem conservador que vai lá e cuida da família, entende? Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão do senhor devido ao ruído externo. Pessoal, o vídeo hoje vai ser curto. Eu só quero compartilhar com os senhores um evento que ocorreu em Nova York, no aeroporto de JFK, envolvendo essa moça que vocês estão vendo aí da imagem, né? O nome dela é Mara. Ela é uma mulher com cromossomo XY, ou seja, uma mulher trans que tem um clitóris avantajado, né? A Mara, ela estava no aeroporto. Ao caminhar pro toalete, né? Ela foi abordada por uma guarda, né, uma mulher cis, né, uma pessoa que menstrua. Essa pessoa que menstruou ao abordar essa mulher trans, né, a Mara, ostracizou ela, humilhou, inclusive agrediu ela, dando dois chutes na genitália dela, nesse caso, nos seus testículos, né. A Mara, constrangida e sem entender nada que estava acontecendo, entrou dentro da cabine, né, do toalete, ela se trancou lá dentro. Em alguns minutos, a guarda ela saiu do toalete e voltou acompanhada de outra guarda. E ambas começaram a zombar da Mara. E segundo a Mara, a guarda disse a seguinte frase para ela: "Você não é uma mulher, você é um homem, você é um doente mental. A dor que você está sentindo, uma mulher jamais sentiria. Você não é uma mulher, você é um homem, você é uma aberração." O mais cômico de tudo isso é que você não viu nenhum portal LG, HDTV Plus saindo em defesa da Mara ou divulgando essa notícia. Foram muito poucos mesmo. Os únicos portais que abordaram isso estavam tirando sarro da situação, principalmente as mulheres lésbicas, né? Os homens gays tirando muito sarro. Além disso, os conservadores abordaram bastante isso. Eu só fiquei sabendo disso através de veículos, né, de imprensa, né, influencers e youtubers conservadores americanos, né, que tiraram tempo para zombar da Mara, como se eles não fossem homem também, como se eles não tivessem essa particularidade masculina, zombando, tirando sarro dela, fazendo chacota, brincadeira. É por isso que eu falo, pessoal, os conservadores, eles são extremamente misândricos, ginocêntricos, tá ligado? Marianistas, indulgentes patológicos. E uma coisa que eu não comentei é que a guarda em questão era uma mulher de cor, né? Era uma POC, uma People of Color, ou seja, uma mulher afro-americana. Então não vai dar em nada, tá ligado? Não vai dar em nada. Porque a Mara, além de ser uma mulher trans, ela abraçou essa identidade achando que ia se blindar, tá muito enganada. Ela é caucasiana, ela é branca. Então nada vai acontecer com aquela mulher de cor que agrediu ela. E zombou dela, humilhou ela, ostracizou ela. E ano que vem nos Estados Unidos tem eleição, né, pessoal? E os conservadores acham que vão conseguir voto masculino, hein? A eleição para presidente. Não vão conseguir, o Biden vai ganhar a próxima eleição de novo. Porque os homens não vão votar. Os homens não vão votar. O que está acontecendo nos Estados Unidos, pessoal, é algo intrigante. E você já tá vendo os conservadores desesperados nos Estados Unidos para conseguir trazer o eleitorado masculino, masculinista, não é masculino, é um eleitorado masculinista, que é um eleitorado muito grande. É um eleitorado de cerca de 10, 20 milhões. É 10, 20 milhões de votos, gente, é muito voto de homem masculinista. A coisa nos Estados Unidos tá pegando, tanto que você vê grupos como CNN, que é extremamente misândrico, ginocêntrico, fazendo matéria do porquê os homens não querem se relacionar mais, como a gente pode criar programas de bem-estar para os homens, voltarem para as universidades, sabe? Criar bolsa de estudo, mais bolsas de estudos para homens nas universidades, porque a situação está crítica, pessoal. E ano que vem, nessas eleições, os conservadores não vão conseguir voto para eleger presidente de direita. Acabou. Acabou. E por que acabou? Porque os conservadores decidiram comprar uma guerra com os homens. Decidiram comprar uma guerra com os homens, decidiram abraçar o ginocentrismo, decidiram comprar as dores das TERFs, das RadFem. Vocês podem ver, pessoal, hoje toda a pauta da direita se baseia em quê? Em atacar mulheres trans e rebaixar homens. Essa é a pauta da direita. E por que eu vou votar em alguém que me odeia, que me coloca para baixo? Não faz sentido, eu não sou sadomasoquista. E as próximas eleições no Brasil, ao que parece, quem vai concorrer para presidente é a Michelle Bolsonaro. Eu não voto nem ferrando, mesmo se fosse o Bolsonaro, eu não voto. E outra, essa guerra cultural que o pessoal faz de direita e esquerda já acabou. A direita perdeu essa guerra cultural para a esquerda se tornou hegemônica. Não tão hegemônica como antes, mas eles ainda têm grande poder na imprensa, na mídia, na literatura, na catedral, que são as universidades. Mas a guerra cultural da direita que eu estou vendo agora, pessoal, é bem diferente. É conservadorismo contra masculinismo. Essa guerra cultural já está acontecendo nos Estados Unidos. E adivinha? Os masculinistas estão vencendo essa guerra cultural. Você vê, o conservador é tão fracassado, mas tão fracassado, que até para travar a guerra cultural contra a MGTOW eles perdem. Nos próximos anos, pessoal, o que a gente vai ver é uma guerra cultural não de conservadores e progressistas, mas é uma guerra cultural entre masculinistas e conservadores, entre conservadinas, para ser mais exato. E nessa guerra cultural, a gente vai ser vencedor, a gente já está vencendo. O desespero dos conservadores, se você olhar os veículos de imprensa mainstream lá nos Estados Unidos, os produtores de conteúdo conservadores como Brandon Tate, Black Conservative, aquela guria lá, Ariel Morgan, todos eles estão desesperados para conseguir votos masculinistas. O que importa na próxima eleição nos Estados Unidos não são os votos masculinos, mas sim os votos masculinistas. É uma base forte de homens que votam, uma base forte de homens saudáveis e homens produtivos. E esses homens não querem estar relacionados aos conservaginas, aos conservadores. Por último, pessoal, quero compartilhar com os senhores um vídeo de um ocorrido de 4 anos atrás envolvendo um linchamento gratuito de uma mulher trans na comunidade negra. Isso vai de encontro com o que aconteceu com a Mara, né? A mulher que agrediu ela era uma mulher de cor, uma mulher negra, né? E a gente sabe que na comunidade negra, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, mas vamos aos Estados Unidos, ocorre um matriarcado fudido lá dentro. O que acontece? Na comunidade negra já não tem muitos homens. Os homens vão para gangues, acabam morrendo. Os que sobram, que são os homens bons lá da comunidade negra, que conseguem produzir riqueza, eles casam fora da sua janela racial, casam com latinas, caucasianas, asiáticas, e abandonam as mulheres de cor. Os outros homens negros, eles acabam ficando solteiros, para não se envolver com a Xaniqua, e eles acabam muitas vezes se envolvendo, esses caras negros, com mulheres trans. Então a Xaniqua não sobra nada para ela, a não ser o cheque de food stamps. Por isso que as mulheres negras são extremamente hostis às mulheres trans. E é por isso que muitos desses casos de violência gratuita contra mulheres trans são oriundos de mulheres cis negras dentro da comunidade negra. Entendeu? Eu vou compartilhar esse vídeo aqui com os senhores. E em breve vou te mostrar um outro vídeo que ocorreu, acho que 6, 7 anos atrás. Se não me engano, talvez, acho que até 10 anos atrás, dentro de um restaurante, uma mulher trans foi agredida por duas mulheres negras de forma gratuita, só por ser trans. Sempre esses vídeos de agressão nos Estados Unidos envolvendo transexuais, sempre a mulher negra que agride. Vocês podem ver, no Brasil não é muito diferente. A maior parte das agressões ocorre nas regiões Nordeste e Norte. E os perpetradores de tais violências normalmente são pessoas pardas, mulheres pardas. E a gente sabe que as mulheres pardas têm um valor de mercado sexual extremamente baixo junto com as mulheres negras. Por isso elas apresentam uma hostilidade muito maior às mulheres trans, porque elas vêm como competidoras no mercado sexual. Talvez a mulher trans ela não ganhe no mercado sexual em outras áreas. Mas se ela agir de forma feminina, for gentil e for uma pessoa doce com o homem, ela ganha nisso. Sabe, ser uma mulher companheira e leal, é a sua maior arma contra as mulheres cis. E o que aparenta acontecer é que as mulheres trans são isso mesmo. A maioria são gentis, são doces com seus companheiros, elas são leais, tá ligado? Estão fazendo um corre junto com os caras. E é isso que é a sua arma, é isso que é o seu poder de barganha. Se você usar isso como poder de barganha, você quebra o mercado sexual, porque uma coisa que a mulher cis não tem é doçura, gentileza e companheirismo e lealdade. Isso, por outro lado, vocês têm de sobra. Então usem isso a seu favor. Well, this video has people furious. What appears to be a senseless attack was caught on camera last week in South Dallas. And now one of these suspects is charged. Chris Sadeghi live this morning at the Dallas County Jail with details on what happened. To what Malaysia Booker told police, she was involved in some kind of minor traffic crash at the Royal Crest Apartments in South Dallas on Friday, and that it somehow led to this. She's hit from behind by one man before others joined the attack. She told police homophobic slurs were yelled at her while this was happening, so Dallas police are investigating it as a possible hate crime. 29-year-old Edward Thomas is now in jail. Two girls, one 14, the other 18, spit in her face, threw her to the ground, and repeatedly kicked her in the head. Paula says the girls jumped her when she tried to use the bathroom after one of their boyfriends tried to hit on her. The vicious attack escalated when they realized she was a transsexual. People who are more like me and who are like me, it's a shame they have to go outside every day wondering if they're going to get hurt or if they're going to get robbed or raped. An elderly woman tried to break up the fight and she gets hit in the face. As a manager tries to throw the girls out of the restaurant, other employees in their red McDonald's uniforms can be seen standing by watching. They just sat there and watched it, and there was at least six employees there watching it, rooting for the girls to hurt me. And in fact, the girls rush back in and continue their attack, pulling Chrissy by the hair towards the door, only letting go when she has a seizure. Transgender people get hassled in all different kinds of public accommodations.